de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar. Há de ser sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Aqui, Melodia FM, 102.3 no seu dial, a educativa de Varginha. Sagrado, há de ser volúvel, há de ser. Eu, Renato, com vocês de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco. E o nosso programa hoje traz uma viagem meio louca, porque eu estou inventando, isso é invenção pura, mas o caso é o seguinte, eu queria trazer, eu assisti o vídeo da Ana Carolina, o que celebra os seus 10 anos de carreira, e realmente está emocionante, está muito bem gravado, está muito bonito, ela traz uma série de convidados, então eu quis trazer esse material para vocês. E aí procurei o CD correspondente ao DVD, mas no CD não tem uma série de coisas que só no DVD existem. Então o que eu fiz? Eu peguei e passei a trilha sonora do DVD para MP3 e é esse material, ou seja, o som do DVD que nós vamos ter hoje à noite em especial. E realmente é algo maravilhoso. Eu vou falar alguma coisa sobre o DVD inteiro e os convidados que ela tem especiais, e vocês vão matar a charada no início, logo no começo, logo que começa a cantar, você fala, já sei quem está cantando, porque é gente conhecida de vocês. Mas vamos falar menos e ter mais música. Garimpeira da beleza, te achei na beira de você me achar. Me agarra na cintura, me segura e jura que não vai soltar. E vem me bebendo toda, me deixando tonta de tanto prazer. Navegando nos meus seios, mar partindo ao meio, não vou esquecer. Eu que não sei quase nada do mar, descobri que não sei nada de mim. Lá na noite rara, nos levando além da arrebentação, já não tenho medo de saber quem somos na escuridão. Rara, nos levando além da arrebentação. Já não tenho medo de saber quem somos na escuridão. Me agarrei em seus cabelos, sua boca quente pra não me afogar. Tua língua correnteza lambe minhas pernas como faz o mar. E vem me bebendo toda, me deixando tonta de tanto prazer. Navegando nos meus seios, mar partindo ao meio, não vou esquecer. Eu que não sei quase nada do mar, descobri que não sei nada de mim. Rara, nos levando além da arrebentação. Já não tenho medo de saber quem somos na escuridão. Clara noite rara, nos levando além da arrebentação. Já não somos na escuridão. E assim nós começamos a nossa viagem de hoje. A nossa viagem musical, e é, como eu disse a vocês, uma viagem especial. Ana Carolina, depois de ter gravado seu CD 9, em comemoração aos 10 anos de carreira dela, ela trouxe esse DVD. Ana Carolina é o Multishow Registro 9 mais 1, com grande sucesso da sua carreira, regravações e com participações especiais, assim como foi essa com a Bethânia. Não é? Nós vamos falando um a um rapidinho, porque senão a gente estoura no tempo. Para passar o programa inteiro, não sei nem se eu vou conseguir, mas vou fazer o possível. E essa música, Eu Sei Que Não Sei Quase Nada do Mar. Muito linda, né? Vamos ver a próxima? Aliás, já vou dizer qual é a próxima. É 10 minutos, o Dimmi Perché, e essa é só com Ana Carolina. Minhas ligações, sei que você tem lá suas razões. Olho milhões de vezes sua foto, me pergunto em que ponto perdemos o foco. Por que você não atende, se vê que sou eu? Será que é teu jeito de dizer adeus? Rodo mil histórias na minha cabeça. Daqui a 10 minutos talvez enlouqueça, enlouqueça. Mas abandonou. Vejo que a vida me prestou esse favor, me fez sempre pronta pra viver um novo amor. Um novo amor. Ligar, posso não te E hoje, no Questão de Sensibilidade, então, estamos com o DVD da Ana Carolina, né? A trilha sonora do DVD, Multishow, Registro Mais Um, com vários convidados especiais, como vocês estão conferindo. E agora eu vou anunciar de três em três músicas, porque o nosso problema é tempo. Nosso programa tem uma hora e o DVD tem mais do que isso, então eu não sei até onde eu vou conseguir chegar, mas em todo caso, anunciando as três próximas músicas. A primeira delas, polêmica, Homens e Mulheres, Ângela Rorô. Com a Ângela Rorô, né? Ana Carolina e Ângela Rorô. Depois, Tá Rindo, é? Seu Jorge. Depois, Cinco, Milhares de Sambas, com Roberta Sá. E eu falei que a música é polêmica porque a Ângela Rorô tem essa postura, sempre teve durante toda a sua carreira, e elas fazem uma gravação das duas juntas muito gostosa, por sinal, como vocês vão conferir. Gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? E você o que prefere? E eu gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? E você o que prefere? Um tango, mulheres que acordam cedo, homens que guardam as datas, mulheres que não sentem medo, homens de toda a idade, mulheres até as genéricas, homens que são de verdade, mulheres de toda a América, homens no sinal verde, mulheres de batom vermelho, homens que caem na rede, mulheres que são meu espelho. E eu gosto de homens e de mulheres. Mulheres na guitarra, homens de corpo e mente sã, homens vestindo sobretudo, mulheres melhor sem sutiã, mulheres melhor sem sutiã, homens que enrolam serpentes, mulheres que vão na frente, homens de amar tão de repente, mulheres de amar pra sempre, mulheres de amar pra sempre. Eu gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? E você o que prefere? Ah, Hoje eu quebrei o meu despertador logo pela manhã. Tocou atrasado, eu quase perdi o horário da van. Agora você vê como são as coisas, Maria José. Se der, se der pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar. E se não servir, vou tentar perder 1,5 kg até lá. Semana que vem é o tal casamento, eu não tenho que usar. Se der, ah. Falando nisso, homem bom, hoje em dia tá ruim de arranjar. Aquele que eu tinha, eu peguei com outra, mandei ele andar. Malandro e folgado comigo não dura mais nenhum luar. Tá rindo, é. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Ah, recebi um torpedo da telefonia no meu celular, prometendo desconto às 3 da manhã se eu puder falar. Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar? Eu, hein? Tchau. E fique tranquila que o vestido eu cuido, não deixo sujar. Quem sabe eu te ligue pra poder a tarifa a gente aproveitar. Ou quem sabe até eu arranjo alguém novo pra me namorar. Tá rindo, é. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. A vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, vamos que vamos que dá. Com este samba, não vou mudar. para o Rio de Janeiro. Nem com milhares de sambas eu faria você voltar pra mim. Mas se você vier e eu puder, e se der, vou cantá-lo mesmo assim. Nem com milhares de sambas eu faria você voltar pra mim. Mas se você vier e eu puder, e se der, vou cantá-lo mesmo assim. Mas se você vier e eu puder, e se der, vou cantá-lo mesmo assim. Tiriru, tiriru, tiriru. Mas se você vier e eu puder, e se der, vou cantá-lo mesmo assim. E o Questão de Sensibilidade hoje trazendo Ana Carolina e seus convidados, o som de um DVD especial. Isso aqui não foi gravado, vocês estão pegando o som do DVD e não o som do CD. E está uma gravação fabulosa, né? E como eu falei para vocês no último bloco, eu estou anunciando as músicas de 3 em 3, porque senão a gente não vai ter tanta música quanto eu gostaria. Eu gostaria de pôr o DVD inteiro, mas ele passa muito da uma hora, que é o que nós temos hoje. Então, a última música foi com a Roberta Sá. A próxima, Cabide, com o Luiz Melodia. Depois, Torpedo, com o Gilberto Gil. Depois, Mais Que A Mim, com a Maria Gadu. Então, são essas 3 músicas nesse próximo bloco. Fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, que só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada, e você for até lá. É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais vivo, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7 mil léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. E se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo, que fico, que só vou aprontar. Que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não vai acompanhar.

pap tu tu tam tu tam tam pap tu ti ti pi ti ti ti pap tu pap tu pap tu ti pap pap tu pap tu pap tu pap pap tu pap tu Você tá bem. Que já tem um outro alguém. Encontrei moedas pelo chão, mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão. Eu chorei sem disfarçar. Quando vi seu carro passar, vi todo amor que em mim ainda não passou. Aonde vou? Mas agora eu vou. Mais três músicas, então, agora para vocês. E espero que vocês estejam gostando. Eu tenho que dizer, eu assistindo ao DVD, eu falei, não posso deixar de levar esse material para o pessoal, porque, mas infelizmente o CD, que corresponde a esse DVD, não tinha todas as músicas, então tiramos a trilha sonora, como eu já falei, mas às vezes chegou alguém agora e não está sabendo, estou repetindo. E eu tirei a trilha sonora do DVD, que é o que nós estamos tendo hoje aqui no nosso Questão de Sensibilidade. Ana Carolina e seus convidados. E agora, três músicas mais. Resta com a Chiara Civello, acho que é Civello ou Civello, italiana, uma voz belíssima, prestem atenção. Ruas de Outono com a Zizi Posse, essa não precisa dizer nada. E Heroína e Vilã com Antônio Villeroy. Eu já não sei respirar quando estou ao lado seu. Juro que me falta o ar, a paixão bateu. Você é aquela mulher escondida nas letras de tantas canções. Deste lado do rio posso ver tudo que é seu. Delicadeza e mistério que nem você percebeu. Quero chamar sua atenção com as pausas do meu violão. Resta nada, resta. Leio seu nome nas águas do amor que corre a deslizar. Tudo passa. Se eu não consigo dizer, só posso escrever cartas com olhar. Forse un modo di usare, dimmi tu che cos'è. Tu che raccogli il mio cuore senza far rumore. Da questo lato del fiume ogni cosa è più facile. Le mani scorrono libere su di te. Tu che respiri le pause della mia canzone. Acqua del fiume passa, tutto passa, ma tu non sei una primavera, tu non sei una sera. Se apro gli occhi io ti trovo ancora. Ah, fiume, ah. nas ruas de outono, os meus passos vão ficar, e todo o abandono que eu sentia vai passar. As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar, meus olhos só verão que tudo poderá mudar. Eu voltei por entre as flores da estrada pra dizer que sem você não há mais nada. Quero ter você bem mais que perto, com você eu sinto o céu aberto. Daria pra escrever um livro se eu fosse contar tudo que passei antes de te encontrar. Pego sua mão e peço pra me escutar. Seu olhar me diz que você quer me acompanhar. As flores da estrada pra dizer que sem você não há mais nada. Quero ter você bem mais que perto. Céu aberto, quero ter você bem mais que perto. Com você eu sinto o céu aberto. Que eu quero passar, esqueça a razão, deixe tudo pra me adorar. Põe em minha mão uma pedra bonita, eu lhe segredo mentiras, você acredita? Não ouça não o que andam falando de mim, por puro ciúme, despeito, inveja ou coisas assim. Perca a noção do perigo que espreita. Eu faço a cama na lama e você se deita. Você vai me seguir. Sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Você vai me seguir. esqueço amanhã. Não diga não aos caprichos de uma mulher. Preste atenção se você realmente me quer. Em compensação, vou mudar sua vida. Mas se você não quiser, já estou de saída. Você vai me seguir. Sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Esqueço amanhã. Você vai me seguir. Sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite. Esqueço amanhã. Viva comigo essa noite. Esqueço amanhã. Essa noite esqueço amanhã. E questão de sensibilidade, chegando ao último bloco. Agora as três últimas músicas que vão completar o DVD especial da Ana Carolina com seus convidados. Ela vai cantar a primeira música sozinha, Histórias, depois Traição. Prestem atenção, que música linda. Com a Esperanza Spalding. Esperanza Spalding, uma cantora muito interessante que toca o cello. E termina com uma bonita gravação, Entre Olhares, com o John Legend. E nesse meio tempo tem aí uma falinha que ela fala por que ela gravou o DVD e qual a intenção e dá a ficha técnica e tudo mais. Eu deixo vocês com essas três últimas músicas, vou me despedir já e voltamos amanhã no mesmo horário, 8 às 9, segunda a sexta. Um grande abraço a vocês e questão de sensibilidade, sempre no ar, trazendo coisas originais como hoje. Um material especial e exclusivo aqui para o nosso programa. Depois de 8 histórias assim, poderia estar tranquila. Mas sinto que alguma coisa em mim se transforma. Giovana me liga ainda. Laura nem pode me ver. Pra Cláudia eu dançava sozinha. Até aqui na pista conheci a Sofia. Com Luna só disse mentiras. Pra Juana mentia em espanhol. Pra Carmen inventei tanta história. Nem sei se era Carmen, me foge a memória. Todas as moças são partes que encontrei em mim. Riem, sonham e querem um grande amor totalmente pra si. Pense em mim, em tudo aquilo que ainda sou eu. Use a coragem não só pra dizer adeus. Pense em mim.

fecharam os seus. Sempre haverá uma nova paixão. Somos tudo que vamos perder. Amores demais que vêm, que vão. Tantas canções pra esquecer. DVD, mais um. A gente queria fugir um pouco da história público-palco. Então, a saída foi fazer ao vivo, sem público. Em que lugar? Não, num teatro, logicamente. A gente queria fazer num lugar diferente. A gente encontrou uma casa linda, um lago maravilhoso. Eu gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? E você o que prefere? DVD com uma fotografia do maravilhoso Lauro Scorel, com o cenário do Gringo Cardia, a luz do Césio, direção da Monique Gardenberg, com a produção musical da Alê Siqueira, figurinos da Sônia Soares, produção da Marilênio Remo, Jerry da Tribo, a parceria com a Globosat, com a Sony, muito bacana. Mulheres que... Ficar assim me olhando, me querendo, procurando. Não sei não, eu vou me apaixonar. Eu não tava nem pensando, mas você foi me pegando. E agora não me importa onde vá. Me ganhou, vai ter que me levar. Você me vê assim do jeito que sou, e faz de mim o que bem quer. Eu que sei tão pouco de você. E você que teima em me querer. Se ficar assim me olhando, me querendo, procurando, não sei não, eu vou me apaixonar. Você foi me pegando, e agora não me importa onde vá. Me ganhou, vai ter que me levar. Com você é bom qualquer lugar. The way you're looking at me, showing me you want me. Can't help myself, I've gotta be in love. Now you got me shaking. I need you, baby, I can't get enough. You got me, that's where I'll always be. I know you see me just the way I am. But just think of me, what you want me to be. I knew it from the moment that we met. Yeah. você foi me pegando. I need you, baby, I can't get enough. You got me, that's where I'll always be. I'll go there, I'll go anywhere with you. Se ficar assim me olhando, me querendo, procurando, não sei não, eu vou me apaixonar. God, I'm shaking. I need you, baby. I can't get enough. É, me ganhou. Vai ter que me levar. Yeah, that's cool.